cama de ferro, honra o mérito. Com a plebe mais crelo, levanta, levanta seu império. Não há mola, não, meu irmão, deixa a mina curtir o hip hop no baile da vida. Ela quer se divertir. Não há mola, não, meu irmão, deixa a mina curtir o hip hop no baile da vida. Dama de ferro, é o seguinte, o bicho tá pegando, mas a vida eu vou levando cada vez mais simples. Tempo fechado, céu nublado, ninguém no meu barco, mas não subestime. Quieta no meu canto, a rima é o comando, a ideia continua firme. Demorou, chega chegando, eu tô só, mas tô levando sem dar mole no bagulho. Eu me garanto que é Cloud Street, eu e você. A rua é convite, no 00 ninguém gosta. Drible da vida até umas horas, deixa quieto. O baixo é que se vê quem é firmeza ou lero lero. Conto no dedo os parceiros, que a distância e o tempo não boicota. Os fuleiro é fuleiro, nunca é de rocha. Paga pau pela frente, desce a lenha nas costas. Arranha não, a estrutura é casca grossa. Tira o oi, finge que eu tô morta. Vai, aplaude minhas manobras. Não há mola, não, meu irmão, deixa a mina curtir o hip hop no baile da vida. Ela quer se divertir. Não há mola, não, meu irmão, deixa a mina curtir o hip hop nos bares da vida. Dama de ferro, eis-me aqui. Desacreditar nunca não, nem pensar. Na função, cada um tem seu lugar. Ginga de negão, corre de primeira. Na rima eu sou mais uma operária brasileira. Maior satisfação, na sexta faço extra. Batalha com os irmãos que não estão pra brincadeira. Rima pobre, rima rica, por uma causa nobre. Tamo junto das antigas, o papo é sério. É reto, não tem curva. Desacredita não, eu sou mais uma inimiga pública do malfeitor que governou errado. Desgovernou, descarrilhou o trem, desandou o bolo. Tô empurrando porcaria na barriga e na mente do meu povo. Eu tô falando de migalha, investimento na favela é por esmola e mais nada. Agora cresce o oi na favelada. Ei, não há mola, não, meu irmão, deixa a mina curtir o hip hop no baile da vida. Ela quer se divertir. Não há mola, não, meu irmão, deixa a mina curtir o hip hop nos bares da vida. Dama de ferro, eis-me aqui. Não há mola, não, meu irmão. O Blanco espalhou todo o império. Quem tá no comando agora é ela, minha dama de ferro. Não há mola, não, meu irmão. Não há mola, não, meu irmão, não. Não há mola, não, meu irmão, não, não. Não há mola, não, meu irmão, não.